Praça da Matriz. ZYH 451, ondas médias 970 kHz. Rádio Sociedade de Feira de Santana. Informação, fé e religiosidade. Uma emissora pertencente à Fundação Santo Antônio, Bahia, Brasil. Notícias,